Sua madrugada está começando. Pra cama sem ele não dá. Clube do Pijama. A partir de agora. Sonhe com o Sanjo. E durma com o Clube do Pijama. Ele está no ar. Para você que sofre de insônia, Clube do Pijama. Clube do Pijama. Show me how you feel

e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Clube do Pijama. We made the distance. Yeah, we made the day. You made all the difference. You found a way. Without your wisdom, Lord, where would we be? Lost in the wilderness, somewhere out at sea. But you were there through the days of wine and madness, when I'd always put you down. You were there through my joys and my sadness, and you never let me down. para você que sofre de insônia. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Pijama.

Para você que sofre de insônia. Clube do Pijama. Clube do Pijama. وقتی که شب میاد با همه غمهاش ای یاور ای هم فریاد با من باش دست به دست هم زدن تو و من هم وطن درد تو درد من با من بود So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me If the sky that we look upon Tumble and fall All the mountains Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me Clube do Pijama. Clube do Pijama. Yeah. Clube do Pijama. Clube do Pijama. Clube.